Salvador, boa noite, eu vou no 714 e vou na 50. No 714, prossegue até antes da Juliette, aguarda em breve, Fátima. Aguarda antes da Juliette, boa, no 714. Europa 0, informe aí do taxi. Alô, tio taxi, Europa 0, informe. FM, play taxi. Clear taxi, April 1, India, hold point here, runway 10, tower 118, this is Mount 95, QNH 1015. Ok, vaya, India, holding point 10, 118, 905, Europa 0, informe. Salvador, a Xené 6258, passou Ilha Serra, baixar trabalho. Xené 6258, livre pouso na pista no 0, vento 090 graus, 079. Em pouso, no 0, a Xené 6258. No 714, portão número 8, ingresso Juliette. E a Juliette para o 08. Observe the hold point and contact tower. Boa noite, Serita. O Papa Romeo Victor Charlie Echo. Victor Charlie Echo, continue a aproximação. Reporte na final da 17. Reportar final da 17, Charlie Echo. Europa 084, holding for runway 10. Europe is 084, clear the line up and maintain runway 10. Clear line up and maintain runway 10, Europa 084. Romeu, Vitor Charlie Eco, livre pouso na pista 17, o vento no momento 090 graus, 06 noite. 090, 06, livre pouso no 7, Charlie Eco. Meia 258 no solo 50, livre direito, chame solo 212. Meia 258, plantão 9, Alfa e Juliette. Zero 84 clear Z, takeoff runway 10, wind 090 knots, correction, wind 090 degrees, 06 knots. Via for takeoff, Europa, Zero 84. Ali Eco no solo 52, confirme o pátio para qual era taxiado. Situce Ali Eco, ciente, autorizado backtrack, táxi até a bata, reporte livrando pista. Batigona 643, 2 milhas para externo. Bom, no 643, autorizado pouso na pista no 0, vento 080 graus, 069. Sobre pouso não, no 0, gol no 643. Europe 084, take off correction. Airborne at 53, call Salvador approach frequency 119.35. 119.35, Europa 0841. Ali Eco, visual com mesmo livre frequência. Solo 6431, Solo 56, livre direito, chame Solo 21 de Solo 9. Direita, Solo 219. Chegou a 943, livrando. 43, posição 3, pátio 1, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, posição 3, confirma? Confirmo, posição 3. Ador Eltan 3152, sempre da informação. Brava, autorização de tráfego para Maceió. 3152, Maceió 330, aguarda cópia? Já aguarda. Autorizado Maceió 330, recorda 10 esquerda, Puca Zumbi 120 decimal, corrijo, 119 decimal 35 5072. Autorizado 330, recorda 110, Puca Zumbi 1935 5072, transporte pela Ampero 58. Correto, 3152, chamo posto sonar. Salvador, boa noite, Azul 4062, tá prisado o X-Ray Down no zero. Azul 4062, confirma baixada travada. Afirmo, baixada travada, 4062. Azul 4062, livre pouso na pista no zero, vento 090 graus, 07 nós. Autorizado pouso no zero, Azul 4062. A 3891 no tráfego avistado, número 2 para pouso. Vento no momento 090 graus, 08 nós, reporte baixado travado. Já está baixado travado, cara. Sim, então 3891 não vai de autorização de pouso. Outro 062, no solo zona 0, livre direita, chame solo 1212, solo 9. Na direita, solo 219, boa, 4062, né? Salvador, boa noite, azul, 4062, boa. 2 azul, prossegue alfa, reportante da Juliette. Autorizado de alfa, reportando para Juliette, o azul 4062. Boa noite, 05, como número 2, estabilizado em LS da ONU 0. ONU 805, tráfego avistado, mais autorização de pouso, vento no momento é 090 graus, 09 nós. Ciente, aguardando a atualização, 805. para o taxi. Até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera torre 11895, com ajuste de 1015, para 350. Azul 4062, observa o tráfego da TAM, prosseguindo para o ponto de espera, após o tanto autorizado, portão 01, ingressando via Juliette. Após o TAM, autorizado via Juliette, ingresso no 01, batalha 62. Na 3891, no solo, zona 3, livre à direita, chame solo no 2129. Boa noite, eu vou na 714, boa noite, aguarde para a beira com a gente. Vale. Tá 3891, no Alfa e Juliette, portão 2, boa noite. Alfa e Juliette, portão 2, mano. Pouso na pistola 0, vento 0, 90 graus, 089. Pouso na 0, bom, 8, 0. Autorizado, decola 10, esquerda, Pucaracaju, 119, decimal 35, 5076. Gente, autorizado, Aracaju, 230, decola 10, esquerda, Pucaracaju, 1935, controle, 5075, na sétima parte. Correto, Antônio. Salvador, boa noite, bom 8, 9 e meia, vai passar o externo, baixar, trava. Bom, 8, 9 e meia, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento no momento 090 graus, 08 nós. Guardando pista livre, bom 8, 9 e meia. Bom 8, 05 no solo, alzo no meia, livre direito, chame só 1, 2, 1, 2, 1, 9. Oito nove meia, livre pouso na pista no zero, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista no zero, boa noite, 09. 5, boa noite. boa noite. Estamos dentro de 1.22 no Porto Fera. 3152, visual com Boeing 737 no final. Visual. Faz o fuso do mesmo autorizador e aí mantém cabeceiro na zero.1896 no solo azul 99, vire vira direito, chame só 121 desse 99. Eita, 219. Solo, boa, 1896, tá? 3152, autorizado decolar, pistão na 0, vento 090 graus, 079. Decolado aos 21, chame controle na frequência 119.35. 119.35, boa noite. pressionar aqui no piloto do 1974. Livre no portão 8 ou no 7 ou no 4, chama contato. Salvador, boa noite. Gol 1994, informação Bravo, autorização Maceió. Maceió, ciente, aguarde corpo. Para João Pessoa, guarda corda. A escuta no 994. Autorizado 350 Maceió, via previsto 58. Recorda 10, esquerda, Puca Zumbi. 119.35, 5107. 350 autorizado, via previsto 58, decola da 10, sai da Puca, transição Zumbi. Controle de série 19.35, transponde 5107. Chama puxa sinal. Dá uma olhada. Ficou no 896, copia? 96. Autorizado de uma pessoa, 370, apelido 58, Recife, para direto, decorda 10, esquerda, Pucaracaju. 119, decimal 35, 5111. Cotejamento correto, tempo nosso. Salvador, 3170. Gente, 3170, confirme como recebe o controle nesta. confirme como recebe o controle 208, então 3170. Sente, 5/5, copiado. Vamos permanecer no 208, caso negativo, retorne para 119-935. E 1015 ajustado. Esquece Tango, confirma como recebe o controle em 119.35? Copiado. Trezão 70 após etapa Voituna. Desça para 2.000 pés, ILS X-ray autorizado, reporte localizador. Reporte dado de voadora, autorizado X-ray para 1.0.3.3.3. Está livre da restrição de ajustes de status? Afirmativo, livre das restrições. Uma boa noite. Para Tonho? Voo no 714, autorizado o ANE, decolapso 190, vento 100 graus, 089. Uno 1015, o tanto 370. 4 de Polar 242, chame controle na frequência 199.35. Antena 35, boa. Aqui no 4, boa noite, contato, radar na decolagem, Tubal 230 na saída Puka. No 0, Tubal mantenha, voo no 7 no 4. Para Natal, só um instante, Parque. Pode me confirmar a saída? Puka Zumbi. Eu corrijo, Puka Zipá. Puka Zipá, ok. Obrigado, 1895, 1895, obrigado, tenha no seu tempo. Então, 3170, confirme baixada travada? Negativo ainda. 3170, continue a aproximação, tráfego avistado, vento no momento 1190 graus, 190 nós. Reporte baixada travada. Sim, reportarei baixada travada. 6, 1015 é ótimo. Posição 3, puxa o adicionamento.